Quando se unem dois reis, quem deseja a coroa treme. Então veja o nosso legado, saiba que esse é o fim do game. Elas me procuram, geme antes que me algemem. Ainda tô longe do último gole, mais perto do primeiro milhão. Ainda tô longe do último gole, mais perto do primeiro milhão. Ainda tô longe do último gole, mais perto do primeiro, ei. Oh, ainda tô longe do último gole, mais perto do primeiro milhão. Ainda tô longe do último gole, mais perto do primeiro, ei. Tem dia que tu acorda meio AMC, tem noite que tu dorme meio foda-se. Tipo hoje, acordei mó carinhosão com elas. É, o problema é que foi só por hoje. Então, se acostume com meu pior lado. Sou aquele CD bom com hit riscado, que na melhor track do álbum pula pra pior faixa. Tipo o filme do Pelé, chato pra caralho. E aquele mundo que eu te prometi, que eu te prometi, tesão me faz cometer erros bobos. Tu me falou que eu te iludi com meus papinhos de amor. Tu me iludiu com uma sentada e um sutiã de bojo. A cabeça de baixo pensa mais do que a de cima, e a de cima pensa em grana e a de baixo em bunda. Aí quando eu resolvo exercitar meu coração, a minha alma se acomoda e vira vagabunda. E aqueles mano que subiu quando tu procurou aparecer aqui do nada tipo resfriado. O médico me receitou bezetacil pra inveja, vai pra vacilação, eu já tô vacinado. E aquelas mina que nem dava bola, é, aquelas que te humilhava na escola, vai te implorar mais uma selfie na fila do camarim pra postar no Insta que te deu pra ficar mais famosa. Fé em Deus que ele é justo, mas o mundo não. Ninguém se olha mais, ninguém mais se conversa. Ela sentada na minha frente mandando mensagem, eu no Twitter respondendo, mas que porra é essa? Eu já que cê tô nem Montana, que cê McFly, fazer meu Corsa de Delore e voltar no passado. Mas que adianta eu voltar no tempo e consertar meus erros, se no futuro eu vou seguir agindo errado. Sou todo errado, mas tô querendo viver no certo. Sou certo pelo certo, mas o que será certo? Se tu não trampa e não tem nada, tu não tem ninguém. Se tu trabalha e tem dinheiro, só tem desafeto. Então quase 30 anos sem precisar de um ter voice pra me julgar. Não precisei de tu, achar que opinião é bunda pra querer me dar. Enfia a tua opinião no meio do teu cu. O futuro do meu país tá nas bocas de fumo, tá nos dela com a porra de uma lata na mão. Se não se junta ao bonde, tu não faz tua vida. Todo mundo é monstro, hoje em dia ninguém ouve uma visão. Mano, não devo, não temo, dá meu copo que já era. Mas a hora é não. Ainda tô longe do último gole, mais perto do primeiro milhão. Ainda tô longe do último gole, mais perto do primeiro milhão. Ainda tô longe do último gole, mais perto do primeiro, ei. Oh, ainda tô longe do último gole, mais perto do primeiro milhão. Ainda tô longe do último gole, mais perto do primeiro. Quero é meu corta-vento, meu Easy Zebra, meu Ideu Zebra, meu. Ele é o Ibra, melhor que o Ibra, só escreve obra, meu. Ele é foda, eu sou fã desse cara. Tô nos jornais sem ter morrido e sem matar ninguém. Quanto dos nós consegue essa façanha? É que eu vou trabalhar suado aqui no Brasil, para o que vem tirar as feras na Espanha. Muita gente me procurando no raiar do dia, mas não quis batalhar comigo no cair da noite. Meu mano, vê se é injustiça, só vai provar filé comigo quem comeu com nós carne. Inveja é foda, preocupado com meu sucesso e não faz nada pra sair do seu fracasso. Tô na metade do caminho, mas não esqueci a importância do primeiro passo. Ei, o bonde fez o rap boy abaixar a procura. Aturou surta, bebê, eles são MCs de baladinha. No meu discurso do Grammy eu mando um salve pra você. Me perguntam se tá tudo jóia. Claro, eu não uso mais bijuteria. Ela disse que se eu fosse humilde, de repente até um beijo teria. O amigo disse que tem nojo de chupar buceta. Esse merda deve comer hambúrguer de garfo e faca. Daqui a pouco me chamam de outra volta, negro, porque eu tô olhando pra isso tudo e não entendendo nada. Me disseram que dinheiro é errado, então ele tem que tá na mão das pessoas certas. Reza a lenda que ele fecha sua cabeça, mas na verdade ele deixa várias portas abertas. A ausência dos seus cuidados deu espaço pra outras paradas, tipo coca, arma, álcool. Quem deve acabar com a guerra não quer que a guerra acabe. Enquanto isso os homens matam à vontade. De um mano de gêmeos, confundindo gênios, ansioso pelo fim do genocídio. Guarde dinheiro, aplique em poupanças, se é que você me entende. Querem meu corta-vento, meu Easy Zebra, meu Ideu Zebra, meu. Ele é o Ibra, melhor que o Ibra, só escreve obra. Esse Jong é foda, eu sou fã desse cara. Sigo do lado dos mais verdadeiros, longe dos que crescem um milhão. Ainda tô longe do último gole, mais perto do primeiro milhão. Ainda tô longe do último gole, mais perto do primeiro milhão. Ainda tô longe do último gole, mais perto do primeiro, ei. Oh, ainda tô longe do último gole, mais perto do primeiro milhão. Ainda tô longe do último gole, mais perto do primeiro, ei.